noite que prometem propícias pra se curtir. Já tem outras que se ganha muito mais indo dormir. Acho que hoje é uma dessas, nem sei pra que eu fui sair. Vim pro antigo dar um rolê, vem umas gatinhas, me arrependi. Uma coisinha aí, 10 contas é o dinheiro do MC. Não preciso de muito pra poder me divertir. Tô afim de ver os irmãos há tempos que eu não faço um free. Já passam da meia-noite, ainda não encontrei um zin. Tem dias que é assim, não será que é o lugar. Mas nem sei pra onde é que eu vou ligar pra quem sem celular. Nem mesmo se eu fosse um jumper pra me teletransportar, mudaria essa noite chata, independente do lugar. Tô no segundo vinho, sozinho e na mazela. Alguns fumando um, outros se acabando na pedra. Culto só do Natura e isso até me deu uma ideia, que foi interrompida quando pintou os comédia. O velho baculejo, eles acharam eu vou me ferrar, mas minha sorte é que ele achou, me liberou sem me espancar. Se eu conto isso pra alguém, ninguém vai acreditar. 2 horas passou-se um dia e eu não posso parar. Já deu minha hora, acho que vou de andada. Tá ligado aqueles dias que é melhor ficar em casa. Os amigos não cola, nenhuma alma conhecida. O DJ vira som ruim, o MP3 acaba a pilha. Já não é muito, tomar cerveja quente. Ainda ter que escutar as merda do Fifi te sente. Raul Seixas na madruga, é só um país pro sal. Dono do bar invocado porque ninguém quer gastar. Ainda é 1h20, Bacurau só sai de 2. Pior que tá nublado, nem dá pra curtir a lua. Eu e a rua, o poeta e a insônia. Mais uma noite perdida em Recife, vagando à toa. Buscando inspiração pra mais uma poesia. Em meio a pontos prédio, o lixo da burguesia. Minha caminhada é longa, a madruga não rendeu. Acho que a bruxa está solta. Puta sono, não pega nada. Noite mal dormida, deixa a cara derrubada. Era melhor ficar em casa escrevendo uma letra. Lá vem a polícia, irmão, esconde a carteira. Como se não fosse muito, ainda tomar um enquadro. Era o pouco que eu tinha, ainda levar o trocado. Só faltava eu ser mordido pelo meu próprio cachorro. Por ter esquecido a chave, pular o muro de novo. Achei que ia chover porque o céu tava nublado. Agora eu corro o risco de pegar um resfriado. Vou fazer uns 10, que é pra ver se estia. Quando a noite tá morgada, 10 minutos é como um dia. Amanhã é outro dia. Quem sabe as coisas mude e me dê mais alegria. Mas parar de reclamar, pelo menos cheguei vivo. O embaçado agora é ter que acordar os vizinhos. Na tua